que estaré só, sem meta, sem carreira, sem caminho certo pra seguir. Nunca estarei só, mesmo se um amigo resolver deixar de dar minha mão. Pode acontecer tempo ruim vir sobre mim. Se a minha voz faltar, não houver luminar, eu sei. Nunca estarei só, nunca estarei só, nunca estarei só sem Deus. Nunca estarei só, mesmo se correndo tenha pouca chance de chegar. Nunca estarei só, Cristo está comigo, toda hora pode me ajudar. Pode acontecer tempo ruim vir sobre mim. Se a minha voz faltar, não houver luminar, eu sei. Nunca estarei só, nunca estarei só, nunca estarei só sem Deus. Nunca estarei só sem Deus. Nunca estarei só, nunca estarei só, nunca estarei só sem Deus.